ZYH450, Rádio Clube de Salvador, amplitude modulada, 1290 kHz. Nova Clube de Salvador. Mais notícia, mais música e muita emoção no seu rádio. Ouvimos suas promessas em relação aos nossos direitos à educação, trabalho e saúde. E principalmente ao fim da violência de que somos vítimas. Nós, mulheres, acreditamos nessas promessas. Por isso o elegemos. E não vamos esquecer disso. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Nova Clube de Salvador. Mais notícia, mais música e muita emoção no seu rádio. As mulheres que o novo presidente chegou ao poder. Ouvimos suas promessas em relação aos nossos direitos à educação, trabalho e saúde. E principalmente ao fim da violência de que somos vítimas. Nós, mulheres, acreditamos nessas promessas. Por isso o elegemos. E não vamos esquecer disso. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Mulher, pleno exercício da cidadania. Ministério da Justiça. Governo Federal. Tudo pelo social. ZYH450, Rádio Clube de Salvador, amplitude modulada, 1290 kHz.